A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Já que sempre fomos acusados por darmos preferência pelos temas masculinos aqui no Agente 86 e as ouvintes do sexo feminino, que representam também boa parte da audiência, elas merecem ter mais assuntos ligados a elas e tal. Então, sob essa pressão, a gente resolveu dedicar essa edição a um tema estritamente feminino. Bem, mas como os direitos também vêm sempre acompanhados dos deveres, a gente, claro, vai esculhambar com as garotas, assim como a gente sempre gosta de fazer com os marmanjos. E nada melhor para fazer isso do que falarmos de um assunto que umedeceu muitas calcinhas adolescentes. Estou falando daqueles livros de romance Sabrina, Júlia, Bianca e tantas outras literaturas infanto-sacanas. Lembra disso, Walter? Há um estudo que diz que as mulheres têm um poder de imaginação muito maior do que o do homem. Ah, é? É, tem. É, acho que em Harvard. Que isso, Alexandre, veio destes livros aí que você falou, pois enquanto os meninos tinham ali as revistas de sacanagem repletas de fotografias, né, causavam congestionamentos ali no, nos banheiros da escola, as meninas tinham em suas mãos estes livros que não continham foto alguma, né? Verdade. E às vezes lá uma ou outra ilustração que aparecia metade de um rabo masculino, mas... É, mas nada demais. É, no geral só insinuava. E este era o instrumento feminino para a formação do caráter sexual. Haja imaginação. A única vantagem é que não precisava ficar, como os meninos, né, escondendo as petrificadas revistas. As meninas ali podiam até andar com estes livros debaixo do braço. É verdade, as meninas podiam usar mais a imaginação, porque tinha a literatura. Nós já apelávamos para os desenhos do Carlos Zéfiro. Exato. E a gente nem lia a história, né? Ah, para que ler? Para que ler. Bem, mas como o Walter disse, esses livros eram repletos de histórias que tinham paixões como pano de fundo. Mas a meninada queria mesmo era saber como era fazer quando estivesse pela primeira vez nua na horizontal com um garoto, né? E esse aí que provavelmente também não saberia muito bem como lidar com o seu instrumento de fazer amor. Era ali no meio das pernas. Para ilustrar melhor esse tipo de literatura na iniciação sexual da mulher, ali nos anos 80 e 90, eu vou ler aqui, Walter Rezende, uma entrevista dada por uma garota ao site Overmundo. Certo. Abre aspas. Muito bacana esse site, inclusive. Bem bacana. Esses livros eram, para a maioria das moças do final da década de 70, a única fonte de informação sobre sexo. Minha mãe não me disse o que ia acontecer depois que eu casasse. Fiquei sabendo tudo por intermédio desses livros. Tem uma frase que é legal também, cara. É. Quando eu estou lendo, me envolvo. Choro, rio. Meu marido diz que eu estou perturbado. É verdade. Com essa idade ainda lendo Sabrina, Júlia e Bianca, tá perturbada mesmo. Tá perturbada. Tem uma frase ótima da mesma entrevista, abre aspas. Queria ser mais romântica no casamento. Levar café na cama, por exemplo. Mas meu marido me pergunta... Que isso, mulher? Tá maluca? Ah, o Homer brasileiro. Ele não é romântico, não. Ela disse que em pensamento ele é chifrudo. E já traiu ele com vários homens do livro. E a ouvinte Vera Alexandre, que não quis dar mais detalhes sobre a identidade dela, atendeu as nossas súplicas no Facebook e nos contou um pouco da vida que não foi diferente do relato anterior. Segundo ela, em 1989, ela tinha um namorado que, abre aspas, não sabia exatamente o que estava fazendo com ele, porque ele era péssimo na cama. E como eu lia muito desses livros, na hora da trans eu ficava ali pensando no personagem Alexander Kanedi, do livro Brincando com Fogo, da escritora Karen Kelly. Começávamos a transar e eu já focava no Alex. E na hora do orgasmo, eu até senti o cheiro de livro velho. Cheiro de mofado. Cheiro de sebo. Hã? Hã? Hã? Ah, muito bom, Vera, excelente. Para quem também nunca colocou os olhos nesse tipo de literatura, eu vou ler aqui um trecho de uma sinopse do livro da Amy Fetzer. O livro se chama A Melhor Ocasião. E essa sinopse estava em tantos sites que não dá nem para saber a fonte exatamente. Abre aspas. Angela Justice, solteira e sem compromisso, sentia um poderoso e instintivo desejo de ser mãe. Mas o Dr. Lucas Heider não deixou sua preciosa entrar no banco de esperma. Para ele, algumas coisas deveriam ser conseguidas através da paixão. Ante suas carícias, o corpo de Angela respondeu com desejo, e ele percorreu cada centímetro da sua pele, deixando-a satisfeita, feliz e grávida. Mandou bem? Caraca, deixa eu ver se eu entendi. O malandro era médico, possivelmente estava na história para ajudar a moça a engravidar sem um pai. Aí ele falou assim, não, deixa comigo, vamos aí pro método tradicional, você é gostosinha, não podemos desperdiçar isso, pega aqui, vamos lá. E a vida imita a arte, né, cara? Doutor Abdelmaci, né? O ouvinte William Santos, que foi quem sugeriu esse tema, ele disse que os livros mais picantes eram os da Jéssica. E eu até troquei uma ideia com uma amiga minha e ela disse que isso é bem verdade mesmo. Pois ela disse que se lembra de um trecho que marcou a vida dela, trecho esse que deveria estar nessa série. Abre aspas. Enquanto a língua dele percorria o meu corpo, eu sentia como se fosse tomada pelo prazer dos deuses do Olimpo. Sua boca percorria a minha pele até ele dizer que adorava o gosto amargo do meu corpo. Cacete, amargo. Aonde que tava a boca desse rapaz, meu Deus do céu? Que lugar do corpo é amargo, Alexandre? Onde o sol nunca brilha. O amigo ouvinte Túlio Versílio disse que a irmã de um amigo dele, deve ser irmã dele, né? Adorava ler estas revistas até o dia em que foi proibida de ter acesso a esse tipo de literatura, pois foi flagrada no box do banheiro usando o tubo de creme dental Tandy. Não era pra escovar os dentes. Caraca! Substituiu a mangueirinha do chuveiro. Eu procurei, mas não encontrei se ainda saem novos títulos, né, de Sabrina, Jéssica, Bianca e Júlia e afins. Mas não tenho ideia, você sabe se sai, Walter? Acho que não, é em sebo, talvez. Na verdade, os tempos mudaram, né? E num país aí que temos MC Catra, né, que faz tudo isso aí parecer revista da Turma da Mônica, o que a gente pode encontrar hoje são adaptações para a atualidade, né? Vamos situar aí mais ou menos o que acontecia com as revistas com o que acontece hoje. Ou naquela época ali, o que poderia ser um encontro em um café, hoje pode ser substituído por algo ali naquele aplicativo Sexview para Facebook. Né? Existe, podia existir, né? Vamos criar. O Sexview. Lembrando a todos os ouvintes do Agente em 86 para dar um curtir lá na nossa fanpage no Facebook. Nosso podcast, que é atualizado toda segunda e quinta-feira. Mandem assuntos, histórias para falecom@agenteem86.com.br. Fiquem ligados lá no Facebook. A gente sempre dá uma dica de quais serão os futuros assuntos para vocês mandarem suas histórias. Façam também como o William Santos, lá de Recife, que é a segunda vez que ele emplacou o episódio. Bela lembrança, inclusive. Mandem sugestões pra gente. Ô Alexandre, o engraçado é que toda vez que eu lembro desses livros, imagino que foram usados em roteiros pra série Emanuele. Faz sentido. Pois estava tudo pronto, né? Pros produtores lá da série. Olha os títulos do livro. Um Amor Tropical, já pensou? Emanuele transando com alborígenas? Noiva de aluguel. Emanuele transando com seu barriga.